que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Casa, nos pegue pagues do mundo, eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. Pensavam sobre o mundo,

que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou palha blusa. Coitado, foi tão cedo.

fica entre nós dois. Vai ser tão pobre, amor. Vai se gastar. Gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e tu me amas, e outro vem quando tu chamas, como poderei te condenar? Infinita tua beleza, como podes ficar presa, que nem santa num altar. Quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter seu corpo, tudo e fim. Mas compreendi que além de dois existem mais. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? Quando eu te escolhi, te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar. Como vovó já dizia, quem não tem colírio usa óculos escuros. Mas não é bem verdade. Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. A serpente está na terra, o programa está no ar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão não bate a cara contra o muro. Quem não tem colírio usa óculos escuros. É tanta coisa no menu que nem sei o que comer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. José Newton já dizia, se subiu tem que descer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer. Quem não tem colírio. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o muro. Oxê! Quem não tem colírio usa óculos escuros. Solta a serpente. Quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem filé come pão e osso duro, quem não tem visão bate a cara contra o muro. É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. José Newton já dizia, se subiu tem que descer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Minha avó já me dizia pra sair sem me molhar. Chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. A serpente tá na terra e o problema está no mar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. A formiga só trabalha porque não sabe gravitar. Cucu, cucu. Uma amiga da Colômbia voltou, riu de mim porque eu não entendi. Do que ela sacou aquele fumo, oh, oh, dizendo que tão bom eu nunca vi. Eu disse não, não, não, não, eu já parei de fumar. Cansei de acordar pelo chão. Muito obrigado, eu já estou calejado. Não quero mais andar na contramão. Da Bolívia uma outra amiga chegou, riu de mim porque eu não entendi. Quis me empurrar um saco daquele pó, dizendo que tão puro eu nunca vi. Eu disse não, não, não, não, eu já parei de. Cansei de acordar pelo chão. Muito obrigado, eu já estou calejado. Não quero mais andar na contramão. O tia que morava na Argentina voltou, riu de mim porque eu não entendi. Me trouxe uma caixa de perfume, ei, ei, daquele que não tem mais por aqui. Eu disse não, não, não, não, não brinco mais carnaval. Cansei de desmaiar no salão. Muito obrigado, eu já andei perfumado. Não quero mais andar na contramão. Eu disse não, não, não, não, não brinco mais carnaval. Cansei de desmaiar no salão. Muito obrigado, eu já andei perfumado. Não quero mais andar na contramão. Cinco, quatro, três, dois. Parem. Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Clube 41, não vai a lugar nenhum. Clube 41, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar, se quiser voar. É. Pra lua, taxa é alta, pro sol, identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu Plute Plaque Zoom não vai a lugar nenhum. Plute Plaque Zoom não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar, é. Pra lua, taxa é alta, pro sol, identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Seu Plute Plaque Zoom não vai a lugar nenhum. Plute Plaque Zoom não vai a lugar nenhum.

sabendo. Titi Honey. Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro. Mas se todos gostam eu vou voltar. Trancado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala. Aí eu pego e passo a vista num jornal. Um piloto rouba um MiG, gelo em Marte, diz a Viking. Mas no entanto, não há galinha em meu quintal. Compro móveis estofados, me aposento com saúde pela assistência social. Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos: pare o mundo que eu quero descer. Olho os livros na minha estante que nada dizem de importante, servem só pra quem não sabe ler. E a empregada me bate a porta, me explicando que tá toda torta e que já não sabe o que vai dar pra mim comer. Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira. Eu não tenho nada pra escolher. Apesar dessa voz chata e renitente, eu não tô aqui pra me queixar e nem sou apenas o cantor. Porque eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan, you know. Eu já cansei de ver o sol se pôr. Agora eu sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor. E as perguntas continuam sempre as mesmas: quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar. E todo mundo explica tudo como a luz acende, como um avião pode voar. Ao meu lado o dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. E sendo nuvem passageira, não me leva nem à beira disso tudo que eu quero chegar. Fim de papo.

isso, coisa rara. A minha enfermeira tem mania de artista. Trepa em minha cama, crente que é uma trapezista. Eu não vou dizer que eu também seja perfeito. Mamãe me viciou a só querer mamar no peito. Hey, hey. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Tu que guardava o botão da bomba H, tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar. Seu Zé preocupado anda numa de horror, pois falta um carimbo no seu tipo de eleitor. Ei, ei. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Ah, ah, ah. Quando acabar o maluco sou eu. Oh yeah! Eu sou louco, mas sou feliz. Muito mais louco é quem me diz. Eu sou dono, dono do meu nariz. De Feira de Santana mesmo em Paris. Com governo, com polícia, nem censura. É tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? Ei, ei. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Santana mesmo em Paris. Ah, não bulo com governo, nem polícia, nem censura. É tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? Hey, hey. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Maluco sou eu. É, a coisa tá assim.